Como nós, julgamentos globais não valem nada. Armazém de pessoas tão frustradas, já fracassei. E os seus olhos não convencem. Ter prazer de que vale esforço mantê-la. Se o que faço nunca se pesa, e a futilidade não me apega. Melhor esquecer, esperto é o bobo que finge que ri. Doente é aquele que evita fingir. A saída é sempre fugir. Eu já pensei em atear fogo em tudo isso aqui, mas sei lá, já me resolvi. Só que eu nunca vou me acomodar. Respeita quem tentou, cê chapa acelerou até chegar nela. Defeitos formam nós, julgamentos globais não valem nada. Respeita quem tentou, cê chapa acelerou até chegar nela. Defeitos formam nós, julgamentos globais não valem nada.